com os pecadores, sempre foi muito doce, muito generoso, muito suave. Com os hipócritas, com os sacerdotes, doutores da lei, os homens orgulhosos, ele foi muito firme, muito enérgico com eles. Dizia para eles: ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo que até as meretrizes, as prostitutas, vos precederão no reino dos céus, vão chegar primeiro do que vocês. Porque sois semelhantes ao cachorro que dorme na cocheira do gado. Nem se alimenta da forragem, nem permite que o gado se aproxime para comer. Assim sois vós, nem entram no reino, nem deixam os outros entrarem. Porque os fariseus ficavam diante dos outros, rezando na praça pública, posando de santos, sem serem, e julgando, condenando, dizendo que fulano estava errado, sicrano. Foi o que o Cristo mais condenou, foi justamente isso, essa postura farisaica de dono da verdade, de santo, sem ser, e ainda julgando e condenando as pessoas. Ele dizia: ai de vós, fariseus hipócritas, sois semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Veja como ele era corajoso, firme, não é? Jesus era muito corajoso, enfrentava aqueles homens poderosos sem nenhum receio. Mas ao contrário, com os pecadores, ele era muito generoso, muito doce, jamais repreendeu nenhum pecador. Diante da mulher adúltera, depois que afasta os seus opositores, o que é que ele diz? Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Pois eu também não te condeno. Ele poderia ter condenado, né? Poderia ter dado um sermão para ela, uma crítica, talvez merecida. Mas não. Apesar de ser um espírito puro e poder condenar, ele não a condenou. Ele disse: pois vá e não tornes a pecar. Olha como ele era doce com as pessoas. E os fariseus reclamavam: esse mestre de vocês anda com pecadores, com pessoas de má vida, com leprosos, trouxe para si um publicano que era Mateus, o Levi, que era coletor de impostos, chamou para o seu apostolado uma prostituta, Maria Madalena, que fez a maior transformação do Evangelho. Tanto que ele teve que dizer: eu não vim para os sãos, mas para os enfermos. Os sãos não precisam de médico. Então veja o carinho de Jesus com os pecadores. E o espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos narra o primeiro encontro de Maria Madalena com Jesus. Ela ouvindo falar através de um leproso que fora curado pelo Cristo, daquele estranho galileu que curava as pessoas, que enxugava a lepra, que curava as feridas, que levantava os paralíticos. Ela fica curiosa e vai até Cafarnaum, na casa de Pedro, onde ouviu falar que Jesus estava lá. Chega com muito medo, com muita vergonha, porque ela era uma pecadora. Adentra aquela casa onde estava o Cristo com os apóstolos. Jesus volta-se para ela e lhe pergunta: Maria. Ela, surpresa, lhe interroga: Senhor, tu me conheces? Ó Maria, ergo bonus, pastor sum, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece cada uma de suas ovelhas pelo seu nome. Ela baixa os olhos e diz: Senhor, se tu me conheces, tu sabes que eu sou uma pervertida. Não, Maria, sei apenas que estás doente. Mas, Senhor, eu vivo no lupanar, mas é também um lar, Maria. E Maria, tu não vedes, depois da chuva e da destruição, a primavera arrancar flores miúdas do monturo, onde antes só havia destruição? Sim, Senhor, eu vejo. Pois assim é com todo aquele que ama. Vai, Maria, e ama os teus filhos. Ela baixa os olhos e lhe diz: desgraçada de mim, tenho o ventre varado mil vezes e jamais tive a honra de ser mãe. Ó Maria, quando eu digo para amardes os vossos filhos, não é para amardes os filhos da própria carne, mas para amar os filhos que não têm mães, as mães que não têm filhos. Porque amar o filho da própria carne é um dever imposto pelas leis dos homens, mas amar os filhos que não têm mães é uma proposta do amor de Deus. Vai, Maria, e ama. Vejam que Jesus não a condenou, não a criticou. Acercou-se daquela mulher e a convidou para a renovação, para a transformação moral. E se tornou uma das maiores discípulas do Cristo naquela época. Foi buscar Saulo de Tarso, um doutor do Sinédrio, um homem orgulhoso que perseguiu os cristãos, tocou o coração daquele homem e transformou no maior divulgador do seu evangelho. Olha como ele fez questão de buscar as ovelhas desgarradas do rebanho. Porque Jesus nos disse isso, que o Pai fica muito mais feliz quando encontra aquela ovelha que estava perdida, que o pastor abandona as outras 99 para ir buscar aquela ovelha que está perdida e sai pelos campos a procurá-la e, encontrando-a, traz-as nos braços, jubiloso, feliz, porque aquela ovelha que estava perdida retornou à casa do Pai. Vejam como Jesus é, mostrando que há mais alegria no reino dos céus quando uma ovelha desgarrada retorna ao rebanho do que quando chegam lá 99 justos. Então, quando vocês chegarem no mundo espiritual, pessoal, vai ter sim uma festa. Já estamos encomendando aqui com os mentores da casa. Quem desencarnar a partir de hoje vai receber uma boa festa no mundo espiritual. Mas quando aquela pessoa complicada se converter, aquele nosso irmão Bin Laden, que eu não conheço e não posso julgar, se ele fosse o meu pai, como é que eu gostaria que ele fosse tratado? Queria que ele fosse julgado por um tribunal justo e fosse condenado, certamente, mas que fosse respeitado. Porque vai ter mais alegrias no reino dos céus quando aquele nosso irmão, convertido pelo amor de Jesus,